Portugal 022, confirm, you are climbing over flight level 1002-25 miles out of Salvador. Confirm, I'm Portugal 022. Roger. Two correction, you are going to climb to flight 100 until 15 miles out of Salvador. 100 until how many miles of Portugal 022? 15 miles of Salvador. You have to reach flight level 100, 15 miles out of Salvador. You'll be able in Portugal 022, but do you want us to climb to flight level 370 or flight level 100? 370, just to check if your aircraft is able to reach flight level 100 until 15 miles out of Salvador. If I am at Portugal 022. Voo 645, desça para nível de voo 050. Confirmando, desça via chegada a Bonf para 2000 pés, pode do altímetro no 05, autorizado final do procedimento LSX-ray, passe estabilizado. Passe estabilizado, descendo via voo 645, 1015? 1095. Descendo via, né? Libera da inscrição de 4000? Voo 645, desconsidere restrições de altitude e emprego. Obrigado. 309 visual com campo. Ativo 409 visual. Chame torre, 198 decimal 95. 95, boa. Salvador, muito boa noite. Eu patrulha 09. Patrulha 09, prossiga. Patrulha 09. Vertical terceada, para sair para pouso na intenção não, questões de pernoite no Graia. Gente, o Patrulha 09, conhece o aeródromo? Afirmativo. Alto level 110, Portugal 022. Roger, climb to flight level 370, Portugal 022. Wait for the load position. Passa level 370, é Portugal 022. LS está 3367. Então 3367, chame torre, 1-8, decimal 95. Ó. 022, you are clear to, until G-bit position. G-bit position. Conferindo para G-bit, é Portugal 022. Salvador está 3367 no LS. Tá agora bem a vida do inferno. Já 3367, QNH 1005, continua a aproximação, reporte visual com campo. Reportará visual com campo, tá 3367. Patrulha 09, reporte vertical da RMA. Confirme. Reporte a vertical do heliponto da RMA. Gente, reportará a vertical do heliponto da RMA. Informa o tráfego, um helicóptero à esquerda na final da pista auxiliar não interfere. Reporte visual. Ok. Visual agora 1100 pés da pessoa, 3367. Tá 3367, autorizado pouso, pista 10, vento 2, 20 graus, 089. Autorizado pouso, pista 10, tá 3367. Patrulha 09, mantenha vertical da RMAR inicialmente aguardando para o pouso. Mantenha vertical, aguardando para pouso, patrulha 09. Portugal 022, have contact Recife Center on frequency 125.45, alternate 126.85. 125.45, back up, 126.85, Portugal 022, bye-bye. Estabilizando a LS da 10, jogou 1645. Chinamé 201, não mantenha o ponto de espera. No solo 33, libera direito, chama solo 121.9. Direita 219-3367. Patrulha 09, informo mais um tráfego para pouso na pista 10, já passando o externo. Aguarde instruções. Aguardando instruções, patrulha 09. Oi, gol no 645, passando externo. Estabilizado. Gol no 645, QNH 10, 15, informa o tráfego, um helicóptero à esquerda na final da pista auxiliar, não interfere. Reporte visual com campo, o gol no 645. Reporte visual com campo, no 645. Visual a 1.200 pés, gol no 645. Gol no 645, avistado, autorizado, pouso, pistola 0, vento 200 graus, 089. 0008, 645. Bilhete Bravo Serra, livre estacionamento, chame pronto táxi. Continua a aproximação aguardando a autorização. Gente, continua a aproximação aguardando a autorização, 09. Julia 09, autorizado pouso, pistão no 7, vento 200 graus, 089. Gente, autorizado pouso na 17, patrulha 09. Oceana 6201, autorizado alinhar e manter, pistão 10. Alinhar e manter, pistão 0, Oceana 6201. É 45 no solo 35, libera direita via Foxtrot, chamo solo, no 21.9. Solo 21.9, boa noite, pai. Panamá 201, não autorizado a decolar, pista 10, vento 200, Bell 08 nós. Julia 09, considere solo 37, libere via Oscar, Alpaquia, livre corte. Papa Romeu, Juliette, Bravo, Sierra, autorizado táxi, reporte na Papá. Sena 6201, decolado aos 38, chame o controle 120.8, acione 5146. 120.8, 5146, o transponder, Sena 6201. Controle Salvador, Xané 6201, boa noite. 6201, contato a dana decolagem, suba via, saída São Luno, transição do óculo para nível de voo 360. 360, Xané 6201, possibilidade de voar direto à posição São Luno. Xané 6201, a informação que temos é que temos uma formação aí vertical de São, autorizado da presente direto Leda. Direto da presente Leda, o Xané 6201, graças pela informação. Pronto. Juliette, para você, eu mantenho a posição. Romeu, Juliette, Bravo Serra, informo que após a decolagem irá subir e manter 5 mil pés até a liberação do controle. Autorizado decolar, pista 7, vento 220 graus, 10 nós. É, frequência do controle é quanto? 120.8. 208, Bravo Serra, 5 mil, perfil da... Salvador, uma azul 4206 no ponto espera da 190, pronto. Azul 4206, autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0.2, 00 graus, 109. Sim, autorizado, alinhar e decolar da pistão no 0, azul 4206. Trave Serra, decolador de 42, chame agora o controle, 120, décima 8. 208 vai chamar, gerente Trave Serra. Controle Salvador, boa. Papá Romeu, gerente Trave Serra, decolou na San Bruno, em ascensão a 5000. Papa Romeu, Juliette Bravo Serra, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 110, saída San Bruno, Leda Montiba. San Bruno, Leda Montiba, até 150, é isso? 120 agora. 120, Bravo Serra. Bravo Serra, solicita um desvio à esquerda para evitar a proa sul por 20 milhas. Se eu acho na proa de Lida, ajudaria o Juliette Bravo Serra? Controle de Salvador, azul 4206. Azul 4206, contato radar na decolagem, suba via saída Cuca, transição Alfa Romeo Uniforme, transição Aru para nível de voo 350. Subindo via Puca, Aru, para 350, azul, 4206. Papa Romeu, Juliette Bravo, você é autorizado de vir pela direita, confirmando quantas milhas? Confirmando pela esquerda, quantas milhas? É 20 milhas só, senhor. Vou livrar aqui e já volto na proa de Leda. Gente, desvio à esquerda, após proa de Leda. Autorizado subida para nível 170. 170, curva na esquerda, Juliette Bravo, você. Bravo Serra, tráfego 12 horas, 21 milhas, rumo sudoeste, passando 170 para 360, rebote 320 do Oxané. Sente, Bravo Serra, ascensão 170, desviando na esquerda. Bravo Serra, Serra, suba para o 430. 430 por direto, Bravo Serra? Afirma. Ok. Chame o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. 1251, alterna 12835, janela 201. Comando Leda, o Juliette Bravo Sierra. Ciente, Juliette Bravo Sierra. Possível curvar a direita na proa de morte, ou o Juliette Bravo Sierra? Juliette Bravo Sierra, aguarde coordenação com o centro. Ok. O Juliette Bravo Sierra, voe direto para o Osmo. Osmo, Juliette Bravo Sierra. Romeu Juliette Bravo Serra, chama centro Recife, frequência 125.1 até 128.35. Vai chamar o centro Recife, poderia repetir a frequência, oficial? 25.1 até 128.35 para o Papa Romeu Juliette Bravo Serra. 251-2835, boa certa. Chame centro Recife, frequência 125.45, atendo no 2.085. 2545-2685, azul 4206, boa. Papá X-Ray Victor Alpha, aciona a identificação. Papá X-Ray Victor Alpha, 68 milhas, nordeste de Salvador, contato radar. Voe na proa do Ceasa. Desça para... Confirmando, mantenha a descida para o altitude de tráfego. Sobre regra de voo visual, reporte visual com a rotatória. Autorizado direto rotatória. Salvador, boa noite. Com 1869, está 360 para a Brasília. Está feito. traço Salvador, boa noite, bom 869. confirma o tráfego que está acionado 4177? Confirme o tráfego, pátio 5, acionado 4177 à torre. Latam, gosto do grupo uniforme, essa é a identificação. Latam, gosto do grupo uniforme, contato radar 70 milhas oeste de Salvador, vou indo para o Diamão para interceptar a chegada, reporte unidade descida. Oeste de Salvador, 1095. Grupo uniforme, aguarde para a descida. Controle Salvador, boa noite, Papa Papa November, Papa Charlie, cliente da Unicorn. Papa Papa November, Papa Charlie, acione identificação. Autorizado voar Duna, descida para 4000 pés ou ajuste na 095. November, Papa Charlie, voando Duna, descendo para 4000 pés com 1015, obrigado. Bela velocidade para November, Papa Charlie. Afirma. Salve. Então, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, 1869, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 1980 graus, 1-0 nós. Autorizado a decolagem da 1-0, 1869. Nove, decolada Zuno 1, chame controle, 120, decimal 8. 208, boa noite, Zuno 8, meia. Controle, Salvador, boa noite, Zuno 8, meia. Boa noite, meia nove, boa noite, contato radar na decolagem, suba via saída Arboruno para o nível de voo 360. Arboruno para o 360, Zuno 8, meia. Nós vamos ver se a Charlie vai cruzar 10 mil, confirme, descida até 4 ou 2 mil? Na Viva Patiane, autorizado até 2 mil pés, o ajuste no 0 no 5, autorizado ele até que foi da pista no 0, reposto estabilizado. Reposto H. Controle, o voo 1869 solicita manter presente proa por mais 15 milhas para evitar a formação e após tem condições de atuar a voar. 1869 tem condições de voar elefa? Mantido, tem condições sim. 1869 atualizado elefa. Positivo da presente elefa, muito obrigado. X-Ray, Vitor Alfa, para ingresso no circuito, chame torre na frequência 1918-95. Papapá, X-Ray, Vitor Alfa, ajuste no 0, no 5, autorizado final do nosso 7, reporte, aguarde autorização de pouso. Tango, Oscar Golf Uniforme, desça para 4 mil pés, ajuste no 095. 4 mil no 095, Oscar Golf Uniforme. Está autorizado sair da edição ou 5 mil pés em a mão, Oscar Golf Uniforme? Tango, Oscar Golf Uniforme, cancelado as inscrições em a mão. Adicionando 4 mil livre, Oscar Golf Uniforme. O teto estimado de 1.500 com um grupo de 9. Visual campo já vai, Vitor Alfa. Gente, aporte visual com o Chino 7, XC Vitor Alfa. Vitor Alfa, mantém o setor norte 360, reporte reinterceptando o final da nossa sete. 1869, uma boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, gol no 645, ponte cara da 1-0. Gol no 645, autorizado aliás, decolar pista no 0, vento 180 graus, 08 nós. Autorizado aliás, decolar 1-0, gol no 645. XR Vitor Alfa, tráfego avistado, autorizado pouso pistão 97, vento 180 graus, 90 nós. Oi, Salvador, boa noite. Papá, papá, novembro, papá, Charlie. Papá, papá, novembro, papá, Charlie. Ajuste ao time no 0, no 5, continue a aproximação. Reporte visual com campo. Reportando, senhor. Então, nosso grupo uniforme desse para 2 no país, o ajuste no 0 no 5, autorizado IRS que foi da pista no 0, reporte estabilizado. 2 mil país, no 0 no 5, autorizado IRS, reporte estabilizado, nosso grupo uniforme. Minha pergunta. Afirmativo, senhor, está visual? Sim, o estimado de teto é de 1 no 1.500 pés, ok? Estimado de 1.500 pés, com 8 mil de visibilidade, aposto no visual. Positivo. Ah, papá, papá, lavando o papacelli, atingindo o visual no momento. Solicita cancelamento e pouso na 1-7. Gol no 645, autorizado decolagem, pista no 0, vento 180 graus, no 0 nós. Ah, iniciou, gol no 645. Papá, papá, novembro, papacelli, regra de instrumento cancelado aos 2-0, base pela direita, pista no 7, aposto interceptando o final da 1-7. Charlie, reporta lá, senhor. X-Ray Vitor Alfa no solo aos 2-0, confio o pátio. Gente, à direita, livrando na papá para o pátio 5, estação na frequência livre 05. Novembro, papatiário, copiou? Afirmativo, senhor, totalmente visual, baixado e travado. Gente, novembro, papatiário, aguarde autorização de pouso. Taxi, confirmando 05, por favor. O 3, ok, será coordenado a viatura, estação na frequência livre, boa noite. Novembro, papatiário, vai girar a base, observando o tráfego. Novembro, papatiário, autorizado pouso, pistão no 7, vento 180 graus, no 0 nós. Novembro, papatiário. Gol no 645, decolador 21, no chame controle, 120, decimal 8, boa viagem. 08, boa noite. Controle Salvador, gol no 645, cruzando 1.800 pés, não vou 1. Voo no 645, contato radar na decolagem, supervia seleção voo 1 para nível de voo 360. Via 360, voo no 645. Novembro, Papa Charlie, no solo aos 2-2, confirma o pátio. Tente à direita, né? Tá que isso aí, papá, estacionar a frequência, é livre. Boa noite.